sem mais nada, e o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia o fim. Na mala do carro só levo a guitarra e as letras que escrever. Vou falar desta viagem que eu não vou esquecer. Vou partir sem demora. Vou partir. Parto sem saber, sem saber se sou capaz. Deixo tudo para trás. Dou por mim aqui sozinho e assim fico.